Tango Juliette, Tango Zulu, na escuta? Boa tarde, mantenha o ponto de espera, aguarde para a decolagem. Jet 9634, pista eletrizada, pouso, vento 120 graus, 12 nós. Juliette, Tango Zulu, na escuta? Sente, mantém a posição e aguarde para ingresso no pátio principal. Tem uma aeronave Airbus da TAM, corrigindo um Airbus da Ocha, né? Já está finalizando, presta a finalizar o pushback na posição 07, ok? 5, decola aos 39, controle 19, decimal 35. 19-35, obrigado, Chané 63, 19, 1-1-5. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tá 3805, após a passagem do 737, o Webjet na curva final, ali mantém piso no zero. Voz do Web, ali mantém, 209 transmitiram ao mesmo tempo. Alfa Vitor Juliette, chame a torre agora, frequência 118-612. Na 118-612, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, muito boa tarde. Chané 63, 05, decolando na da Euleda. 612 para pouso. Oi, Salvador, está passando Alfa Vitor Juliette, ingressando na final da pista 17, instruções para pouso. Eu gostaria de levar na Pro de Leda, assim que possível. Autorizado, Pro de Leda para o Oceano 315. É 315 Leda, muito obrigado. Motor Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Salvador, Azul 41116. Azul 41116, controle via chegada a Mari, desça para 2000, ajustado 1010, 250 lá na velocidade. Para 257. Velocidade 250 nós. TAM 3144, chame Recife, frequência 12685. 3144, Recife, 12685, boa tarde. Boa. 1010 vai via pátio, principal Indy Alpha, chamando a torre 2612, Oceana 6142, obrigado, bom trabalho. Salve Salvador, Webjet 9634, voltou levando a sua escuta. Webjet 9634, táxi via Alfa, reportante, a táxi Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, Juliette, Webjet 9634. O Juliette Tango Zulu, após a passagem do Airbus da Avianca, ingressa a parte principal e reporta novamente na táxi Lima, ok? Avianca Costa Azul, Costa Azul, já ficou azul, já vai ingresso para o circuito, para pouso, táxi da Baeté, um abraço. Ok, dá presente, autorizado, aproximação direta ao pátio da Baeté, reporte solo controlado, vento 120 graus, 12 nós, Romeu Oscar Bravo. Bravo. O Oscar Tranquilo, pátio 5, sempre está, transporte inferno e afirmo, Maceió. Gente, autorizado então Maceió, nível 170, decola da 17, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 5513 no transponder. 35. Para já 1935, boa tarde. Boa. Ó, decola da 17, nível 170, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 31935. Transfone 5513, Oscar Hotel Kilo. Confirma o POB, Oscar Hotel Kilo. 17, Caça Vita Juliette, está sendo a do helicóptero, Oscar Bravo, autorizado aproximação direta ao pátio da Baeté, pátio 5. Porto solo controlado, informa, temos um Charlie 150 na final, pista 17. Aproxime sem interferir com este de aproximação. Sempre, vai aproximar a Baeté sem interferir com a pista, Oscar Bravo. Positivo. 2 Salvador, boa, Chiné 6142, ponto esperando zero, pronto. Chiné 6142, boa, autorizada em área decolar, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Além de cola dando 06142. Dá um susto, só fala da barra. Vai prosseguir 500 pés, confirma. Vou repetir, 500 pés, a Goiânia, só fala da barra. Sim, só confirma por gentileza o pátio. Pátio da Aveiga. Sim, de pátio 4, só um instantinho, cópia o Novembro X aí, Tango. Aguarda, Tango. Alô, Chané 6213, pushback, acionamento, portão 5. 6213105, autorizado, reporta táxi. Pará. Boa, obrigado. Oceano 326, está 4 milhas para a posição Mari, via chegada Mari, descer para 2000. Via Mari, descendo para 2000, Oceano 63, 2000, 1010. Mike Bravo, no mobile, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Controle, o Wind November Alpha se encontra no através do farol da barra. Positivo, frequência livre. Frequência livre, Wind November Alpha. Romeu, November, é que você está pronto, cópia. Pronto para cópia, Thiago. Está autorizado, Salvador, Salvador, sobrevoo até o farol da barra, 500 pés de altitude, decola da 197, com curva direita, seguindo a linha do litoral sul. O controle em 199, decimal 35, a torre em 198, decimal meia dúzia, e aciona 0133 no transponder. 0133 no transponder, pista 17, 500 pés à direita, litoral sul, 186 torre, 1935 controle, 96. Protejamento correto, confirmo para a bordo? 4 a bordo. 04, pátio da ADEI, acionamento, táxi, decolagem com a torre em 198, decimal meia dúzia, o ajuste no 090, bom voo. No 020, 186 a torre, bom trabalho, Tango. 6142. Vou baixar travado. O número 48, boa tarde, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 graus, ajuste 1 no 0, 1 no 0. E 10, pouso no 0, 648, tá bom. Pesado cruzamento, Juliette Tango Zulu. Zulu, controle Salvador, transmitido para o Oceano 63, 1 no 5, chame Recife, 125, Ana. Confia em futebol, Oceano 63, 1 no 5? 125 ano. 125 ano, obrigado, senhor. Uma boa tarde. Novembro X, Tango, prossiga. Para o colar da pista. Está pronto para iniciar o táxi, é isso? Negativo, editor. Só para avisar aqui, Novembro X, Tango, já está acionado antes de dirigir o operador. Ah, tá ok. Reporte se quando estiver pronto para iniciar o táxi. Volta do táxi, Tango. Índia, Tango, Charlie, este é o controle Salvador, identifique. Identificou. Índia, Tango, Charlie, contato radar 30 milhas a nordeste de Alagoinhas, cruzamento de Recife para Vitória da Conquista, nível 100, sempre na escuta, câmbio. Na escuta. Salvador, Papatango, Romeu, Papatango, Romeu, Tango, Papatango, Romeu, Papatango, o controle Salvador está alocado 0141. Alocado 0141, Romeu, Papatango. Muito bom. Retorna visual a 1500 pés. Operação visual, ajuste 10-10. Chame em Paripe. Meu cordial. Ajustado. Agora chamar em Paripe, meu governador. Opa. Luciano, 326, livre aproximação ILS. Usado ILS, 10-63. Condor, 24, em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chamar a torre, 1186. 2286, Condor. O ajuste no 0-0, bom voo. Índia Alfa, 1862, quando o ponto espera, obrigado, boa tarde. Só aguarde informação de pista livre, o número 1 agora para pouso, vento 110 graus, 129, ajuste 1-0-0, Condor 24. Após o pouso, prossegue para o pátio de autoridades ou pátio militar? Pátio militar, Condor 24. Entendido. Condor 24, Condor alinhado e pronto. November X-Ray Tango, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Voltará a Tango. O meu Dr. Charlie Nieto ajustado para 5000. Mike Bravo Zulu, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Mike Bravo Zulu. Volume 648, solo 50, livrar direito, 121, no decimal 9. 29, 642. 22, aceitando na linha de parada para a pista no 7. Boa tarde, táxi Alfa Juliette, posição 02, pátio principal. Alfa Juliette, 02, pelo pátio principal, 648. Torre, boa tarde, o Xané 6213, está no ponto de espera próximo. Xané 6213, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Ali mantém, November aceitando. Alinhado e mantendo, aceitando. Condor 24, pista livre autorizado, pouso, vento 110 graus, 12 nós, Condor 24. Ok, autorizado pouso, Condor 24. Para ingresso. November X-Ray Tango, após a passagem da aeronave Embraer 45 da Força Aérea na curta final pistão 0, tem autorizado a sua decolagem. Vento 110 graus, 129. November X-Ray Tango. Após a passagem da aeronave, nós vamos aceitar início da decolagem. Luciano 326, localizador em aproximação, redução, cheque para pouso, torre 1186. 186, muito obrigado, até boa. NR 6213, decola 5 autorizado. Oi, Salvador, muito boa tarde, Luciano 6326, final 10. Oceaner 6213, após a passagem da aeronave Embraer 145 da Força Aérea Curta, final ali, mantém pista 10. Ali, mantém após a passagem da Embraer 6213. Oceaner 6326, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, vento 110 graus, 129, ajuste 1010, aeronave Airbus Oceaner ingressando para decolagem 5, autorizada. Ok, aguardando 6326. Oceaner 6326, iniciando a decolagem da presença. Sente. Mike Bravo Zulu, autorizado o ingresso na pista, reporte alinhado pronto para decolagem. Estou controlado, Condor 24. Condor 24, no solo ao 53. Prossiga seu táxi livrando próxima à direita e chame na Taxiway Delta para o cruzamento da pista. Próxima direita, chamada na Delta para o cruzamento, Condor. November X-Ray Tango, contato com controle 19.35. 19.35, Tango. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, November X-Ray Tango. 213, pista livre autorizada a decolagem, vento 110 graus, 149. Oceaner 6213. Livre decolagem iniciando 6213. Ok, você vai voar até o farol da Barra e retorna para Salvador? Positivo, após do retorno, o Novembro Aceitando vai manter o sobrevoo sobre o pedágio da estrada do Coxa após pouso em Salvador. Ok, pedágio, estrada do Coco, após a passagem pelo farol da Barra. Positivo. É, sim, a gente prossegue a visual e sempre na escuta. Visual na escuta, Tango. Romeu Papatango. Romeu Papatango está agora no trabalho de Paris, na escuta, né, o controle. À direita, o Embraer 195 da Azul. Está autorizado prosseguir direto para a final da pista 17, Romeu Papatango. Autorizado, final da 17, Romeu Papatango. Azul 41, 116, localizador em aproximação. Redução, cheque pré-pouso. Chame a torre, 1186. 1862, 13, decola aos 54, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, boa tarde. Boa. Bravo Zulu, vai aguardar alguns minutos devido à aeronave que decolou agora da pista 1-0 com o mesmo perfil de saída, a mesma vai cruzar o eixo de decolagem da 1-7, ok? Tarde, Oceané 6213, decolou, vai livrando 2.500, quando possível da El, então Leda. Oceano 213, contato, radar, gira, direita, voo em Leda, Leda Bridge, câmbio. Leda, Leda Bridge, sente o 6213. Salvador, boa tarde. Gol 4996, passou externo, trem checado. Azul 4996, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 110 graus, 129, ajuste no 010. Aguarda. Oceaner 6326, solo ao 56, livrar direito no 21, no decimal 9. Na direita, no 219, obrigado. Fundo 24, sente que liberou a pista, estacionar em frequência, fundo 24. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6326, cordial boa tarde, tá bom, liberar a pista na sua escuta. Oceaner 6326, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, posição 01, pátio principal. Alfa Juliette, polyposition 01, pátio principal, 6326. Azul 4196 confirmando, autorizado pouso, vento 110 graus, 129. 16. Papatango Romeu, Papatango positivo, prosseguindo na final para pouso pista 17. Chame a torre, frequência 1186 para instrução de pouso, Camilo. Chamar a torre em 1186 para instrução de pouso, Romeu, Papatango. Santa Charlie, sem restrições até 2000. Final da 17 para pouso, já avisou com o campo. Romeu Papatango, da presente pode prosseguir para a final da 17, reportar o final de 2 milhas a cada feira, informar a pista livre, vento 110 graus, 149, ajuste no 010. Romeu Papatango, prosseguindo para a final, reportará na final de 2 milhas da 17, está 110, Romeu Papatango. Mike Bravo Zulu, autorizado a decolagem visto no 7, vento 110 graus e no 4 graus. Mike Bravo Zulu. Yeah. Azul 41 no 6, no solo 50, livrar direito no 21 no décimo 9. Direita chama 219, 4, 1 no 6. Mike Bravo Zulu, decola o 58, controle 119, decimal 35. 1935, Bozo. Controle, boa tarde, Papatango, Mike Bravo Zulu. Papatango, Mike Bravo Zulu, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380. Após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Bridge. E após 2000, Leda, Leda Bridge para 380, Mike Bravo Zulu. Boa tarde, Webcast 96-400 Galeão. Do Webjet 9635. 9635. Papa Romeu, Índia Tango Itália, confirme seu estimado de voo, de tempo de pouso. Estimado pouso em conquista 1922. 1922, sente, Índia Tango Charlie. Tango Charlie, ainda no resto, 1h22 de voo. Sente. Poderia confirmar a IOBT inicial? Para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Trace. Reporte estabilizado, localizador. Reparar estabilizado, Charlie. 840. E a rota prevista? É, aqui tem que sair da Block, depois voa a pessoa 90 e desmata e a chegada no galhão. Vale. Exato. Gente, só um instantinho, por gentileza, a gente vai conferir com o Centro Recife, porque eu ainda não possuo plano aqui no sistema, tá? Só um minutinho, por gentileza, só confirmando, seria o Galeão, nível 400? Isso, sim, Galeão 400, 9635. Gente, aguarda a cópia, o Webjet 9635. Tango, solo 01, autorizado backtrack para livrar na pista. Chané 6213, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 5-1-2-3-2-5, 3-2-2-5, obrigado, boa tarde. Jet 9635, pronto, cópia. Avião, será prosseguida. Autorizado Galeão, nível 400, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da AEL, após voa Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e inicialmente aciona o transponder 5300. Autorizado 400, decola da 10 com a primeira curva para a direita. Vai a saída da El, Leda, Sessão Bridge, Upper Zulu, 10, é a rota e o 1935 controle, acionado 5300 no transponder Webjet 9635. Protegimento correto, portão 03, chama pronto para o pushback acionamento. Vai chamar o Webjet 963. controle Pantanal 4710, informação Tango 210. Pantanal 4710, acena identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, QNH 1010. 050, pode voar na proa de SAP? Autorizado, 4710. Obrigado, SAP, descendo 050. Bom, Salvador, está passando o ar para o quilo? Oscar Teoquilo, está livre acionar, chame táxi. Autorizado acionar, chamar para o táxi, Oscar Teoquilo. Pão Salvador, Papa Tango, Oscar Teoquilo, acionado, pronto para o táxi, 5 no PAB. Chame táxi, Oscar Teoquilo, chame pronto para ingresso 997. Pronto para ingresso 997, vai informar o Oscar Teoquilo. Boa tarde, Papa Tango Romeu, Delta Charlie. Tango Romeu Delta Charlie, no vento 120 graus com 12 nós, com 12 nós, intenção de pouso 10, 17. Charlie. 10, Charlie. Dote, o nível 100, confirma o pátio e a pista que decola. Negativo, está estabilizado na VLS, ainda não está baixado para lá. Tango, Mike Bravo Zulu, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 33, 35. 133, decimal 25, Mike Bravo Zulu. 133, 25. Pantanal 4710, desça até 2000 pés, reposta avisado no localizador. 2010, reposta localizador, 4710. O senhor Teoquilo vai reportar quando for para, para a decolagem da pista 1-6. Dota Charlie, cheque 30, livre pouso 1-0, vento 120 graus, 12 nós, ajuste 1-0, 1-0, 1010. Gente, baixado para nós, Charlie. Gente, livre pouso. Pássaros aí na curta final no zero. O número 2 para cópia, por gentileza, aguarde. O Papatango Mike Foxtrot Sierra, pronto, cópia. Autorizado para Sierra Delta, Kilo Foxtrot, 100 é o nível. Decola da 1-7 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Mike Oscar e após direto destino. O controle em 1-9-35, a torre em 1-8-6 dúzia e aciona 5-4-2-4 no transponder. Cotejamento correto, pátio 5, confirmo o POB. Para acionamento, táxi decolagem, transfere a torre em 1-8-6 dúzia, confirmando com a mesma POB, ok? O ajuste agora no 0, no 0, bom voo. Condor 2-4, pronto, cópia. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Momo. Após voa posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. E após voa posição Froti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia, para interceptar a Upper Zulu 19. O controle em 1-9-35 e aciona 5562 no transponder. Alinhado na pista 1-6, pronto para decolar. Livre decolagem, o Oscar Teoquilo, vento 120 graus, 14 nós. Gente, livre decolagem, Oscar Teoquilo.